Golden, Balmain na minha bay. Balmain não sei a, eu visto só Gucci. Eu tô no Belém, parça excelente. No block nós pulou, mas cê fugiu de mim. Ostento no stru, fumando gelo, me sinto no iglu. Ei, ela tá do lado, whisky no copo, mano, Red Bull. Passo na vila de mil, tô se mordendo com a porra do Pills. Mano, tá de fuzil, tão melhor nem dar um pill. Olha minha bolsa com Snake, eu tô reciclado na bay. Empina na minha Fire Blade. Olha minha bolsa com Snake, eu tô reciclado na bay. Empina na minha Fire Blade. Lembro do tempo que escola era foda quando os moleque vendiam os lãs. Nós já fazia tudo que queria, pecava umas mini, fumava maconha. Tirava cortezinho na porta de escola, só tinha melhor, tá tipo lololô. Assim nós vive do jeito que quer, que vocês fica pensando que até jogador. Porque a fita desses caras, muita mina na balada. Se olhar pra mim é vale. Só pintado de São Paulo pra Baixada. Salve Penny, salve cara. MD subiu por trás. Nossa jota não adiantava. Prada, prada, prada, prada. Muita pinta tipo tá. Saga nós ataca. Tô fumando só salada. Tipo shake na liberta. Oh, oh, oh, oh, oh, you know. Fontales, meu parça, onde os coringa acostuma dar fuga. Carpa no braço, corrente de prata no baile bolado com as filha da puta. F-A-C-C-A-O, facção. Defenda a sigla que nós é mandar, que postura de artista, pique de ladrão. Sério na norte, nós que para tudo. Conheço os loucos do Jardim Brasil. Assalta banco também, carro forte. É só nessas horas, nós leva fuzil. Qual que é a fita desses caras? Bota a cara, nós dá bala. Nós tá forte, forte mesmo. No blindado é só granada. Amanheceu no plantão, não, hoje é dia de show. Fiz minha cota cantando um som, Nicole prepara o voo. Tô com a recade na track, deixa o salve pro GTA 5 pro 7. Quatro preto na nave, quem diria lechão, né, o japonês com o break. Falei tá disso, seu povo pensou que era de facção. As três isso é o patrocínio, e o microfone é o ganha-pão. O pretinho dominou, o três é o patrocínio, que é utopia, né não? E o dinheiro da roupa eu gasto com as gatas e também com arroz e feijão. Os menorzinhos tá forte, dão, dão, comendo só os bombom. Derek tá com marrom, rom, deixa que eu bolo então. Tá o Gé e o Igor na bebê, Teres mó breco com jaco de frio. Beat do Spike, eu gosto muito, principalmente se for de drill. Olha minha bolsa com Snake, eu tô reciclado na bay. Empina na minha Fire Blade. Olha minha bolsa com Snake, eu tô reciclado na bay. Empina na minha Fire Blade.